ajuste no 0 no 4. A rebola da Tanja na curtíssima final da 1-0, aguarde pista livre. Alfa Zulu, previsão para decolagem, mais 2 minutos. 2 minutos para decolagem, top, top. Controle Salvador, o Papa Tango, que eu vou oficiar. Prossiga. Para a calibração de instrumentos, seria possível ascensão ao 055? Visado 055, Oscar Golf Serra, o senhor vai manter a proa com, por quantas milhas? Se possível até 040 milhas. Gente, autorizado, Oscar Golf Serra, suba para o 55. Golf Serra. Salvador, 332 no meio, Bruno, se escuta. 332 no meio, tá autorizado o táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, 332 no meio. Tá livre o pouso, não no zero. Livre o pouso na pista no zero, no 754. 8.8. Back to sea, point 0, or 128.6, calibra oral. 128.8. 128.8, Charlie Bravo, Bravo, good evening. Oi. Arco Palima, prossiga. Oi, você está com plano para seguir. É, partida bem, fez a bota. Toma no escopo, Mike Palima. Salvador, boa tarde, Azul 4076, liga 230.50. Boa tarde, Azul 4076, verifique chegada mar e vista para 2000, o ajuste no 014. 2000 com 14 na mar e da Cinti da Lima, 4076 da Azul. É o Fox Alfa Zulu. Está livre a decolagem da 1-0, o vento é 100 graus, 1-7, coisa de 1-7, a decolagem, o vento 100 graus, 1-7 nós. Tente esteira de turbulência do voo, ok? Está autorizado, decola pista 1-7, curva direita, prossegue litoral sul, controle 1-9.8, aciona 0135. Decola da 1-7, aponta pela direita, aperta o litoral, 198 controle, 0135, entrando em ponto, 18, 18, afirma, para acionamento táxi 2, Mike Palema. Torre, boa. Torre, muito bom, boa, Papa Romeu, Mike Papa Lima. O Mike Papa Lima, acione e chame para o táxi. O voo no 754, no solo aos 35, libera a direita e chama o solo, 219. Direito, 219, solo. 754 da gota. Papa Romeo Fox Alfa Zulu, decolado aos 35, agora com controle 198. 198, obrigado. Nada. 54, livrou na pessoa. Gono 754, boa tarde, livre táxi, Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia, portão 03, Gono 754. Alfa Romeo, Fox, Alfa Zulu, contato radar na decolagem, saída... Saída conforme instruído pelo solo, interceptar radial 350 e suba para o nível 220. Ok, então estamos curvando a esquerda agora, interceptar 350. Aguardando a proa de WhatsApp quando possível, Fox, Alfa Zulu. Controle Whisky Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, prossiga. Procedente de Cairu Laranjo, com a placa a bordo. É, 203, direciono 203, prédio Parigi. É, tá confirmando o Whisky Kilo Zulu, é um Papa Alfa 32, está acionado 062? Acionado 0162. E o tipo de equipamento? Marque a ID aqui, tá perto. 34. É, aqui Papa Alfa 34, mantenha 1500 pés nos corredores, o ajuste no 0104, informe Paripe para ingressar no Interlagos. Azul 4033, chame Recife na frequência 1251 e alternado no 3325. 101251, alterna 13325, boa. E autorizado decola 10 e curva esquerda. Afirmativo, táxi até Aquilo e observa a aeronave da Gol que está na Alfa e reporte pronto para decolagem. Sim, chamada daquilo. Confirme o código alocado e o tipo de equipamento. 4110, acionado ali. Código 0122, Charlie 310, o ajuste em Salvador no 04, informe Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Canal 0202, Papa Romeu, Mike Papa Lima. Siga, Mike Papa Lima. Acionado pronto para o passo da vez. Gente, autorizado alinhar e decolar com... Proa Sul. Tá livre o táxi, ingresso, alinhar e decolar. Pista no 7, o vento 100 graus no meio dos nós. Reporte ingressando, viu? Estamos ingressando, Lima. E o Alfa no Rebel Delta naquilo. Gente, o Alfa November Delta tem condições já de decolagem da presente com o Flow Nordeste? Aqui, se tiver condições, faça a corrida da presente posição e reporte fora do solo. Sim, fará reportar fora do solo. Autorizado cruzar a pista, né, senhor? Tá livre. Pode cruzar a pista com, já com a Flow Nordeste. Sim, já tá na proa, senhor, decolar. Decolando mais para Papa Lima. Gente, o Lima. Autorizado, rotatório, Whisky Kilo Zulu, tem condição de incrementar a velocidade? Na hora. Gente, vou ir rotatório, mantendo 1500 pés, Kilo Zulu. Informação Lima, cruza o 180, restrito para o 160. Ou no 941. Boa, identifique, chegada Mari, desça para o 050. 050 na Mari, gol 941, identificou. Oi, Salvador, boa tarde ao Papa Romeu, Mike Papa Lima. Boa tarde, Mike Papa Lima, mantém condições visuais no litoral, 500 pés. Informe, quanto possível, seu estimado de pouso em Siri. Positivo, senhor. Controle, muito bom dia, Papa Romeu Alfa, November Delta. Papa Romeu 11. Oscar November, corrigindo, é Papa Romeu Alfa November Delta ou Oscar November Delta? Alfa, senhor, Alfa November Delta, decolou na sua escuta. Gente, Alfa November Delta, mantém condições visuais, 1.000 pés no corredor forte, informe na 20ª milha, e seu estimado de pouso em Terra November Mike Echo. Estime mais 25 minutos, senhor, chamará 20 milhas fora. Gente. Certo. Estimado 1630 para o Mike Papa Lima, senhor. 1530, copiado. 1630. 1630, copiado. Option 0, curva direita, direto radial 120. Controle 19.8, aciona 5156. Azul 4076, está autorizado a final ILS, informe no localizador. Autorizado final ILS, informará o localizador 4076 Azul. O planejamento está correto, autorizado o táxi, até a ponte de parada Altano. Ponte de parada chama a torre para o cruzamento da pista, confirma a pessoa da bordo no Olympus E3. Mano, frequência da torre 118.95. O 741 na transmissão está muito ruim, se faça check no rádio. Portão 07 autorizado, feedback ensinamento. Zulu, chame a torre 1895, tem um bom pouso. /2, 741. A primeira chamada que você fez foi push, só deu pra identificar que era a aeronave. Eu entendi só o 7 do portão, e era a única aeronave na escuta, por isso que eu compreendi, achei que seria o web. Reporta pronto push, pronto táxi, 741. Ok. Confirme. É isso aí. Na aproximação. Gente, já está com 250 indicada, desce para 3.000, com 1.014. Vai ser 4861, número 4 na aproximação, isso até 4.000 pés, está sobre vetoração para sequenciamento, foi com proa 140, o limite é radial 260 de Salvador. Sim, 140, quitado pela 160 de Salvador. 1028 para Taxi Delta, o limite 03. Na 17, o vento é 100 graus, 162 é nóis. No 941, está sob vetor para o localizador, curva direita, na proa 050. Desce para 3.000 pés. Direita 050, desce para 3.000, no 941. 120, prossegue para patrulha ou qual o tipo de voo? O Olimpo 03 solicita prosseguir pelo pátio número 3 e fazer uma verificação da aeronave na taxiway Índia ou na Juliette, caso o solo autorize. Vai durar 2 minutos. Ok, a verificação pode ser feita no pátio 3? Olho 03 prossegue via pátio 3 e reporta para ingresso no pátio 1, na saída do pátio 3. Podia confirmar, após a radial 120 prossegue para a área ou patrulhamento? Já vai ficar entre as radiais 120 e 175, de 30 a 50 milhas. Vai subir inicialmente até o nível 210, permanece por algum tempo no 210, depois desce para uma centena. Delta Papá na prova da rotatória. Delta Papá, vou na prova da rotatória e aguardo transferência de comunicações. Guardado. 040, 4 Hotel. 03, solo. Solo, aos 4.000, autorizado, Betrec, reposto ligando na Oscar. Delta 4 Hotel. Vai ter 4861, desça para 3.000 pés, mantendo a proa ainda. 3.000 da proa, 140. Voo no 941, desça para 12.000 pés. Formação de helicóptero à sua frente, mantendo 500 pés. Não irá interferir na sua aproximação. Ok, para segue 2000, boa nave 41. Essa proa autorizada final, interforme estabilizado. Ou no 941. Portaria estabilizada, 941. Boa tarde, AB 5728, formação Lima, gate número 5, Recife 300. E a ONU reassuma a navegação agora na proa de Duna, forma estabilizado no localizador, mantenha 3000. Camarão Duna, estabilizado no localizador, Papa Hotel. Linha do Tapapá, Chametou em Salvador, 1895, Raposo. Obrigado. Controle, o Mike Papa Lima está passando para o da barra. Mike Papa Lima, frequência livre para coordenação, não há tráfego conhecido nesse setor. Graças, Lima. 98F5728. Já vai estar correto, após a puxa. Vai estar. Cometa da Azul já passou, está. Continue na aproximação e aguarde liberação para pousar na 17. Ponte. 741 para táxi, com a bota. 4 horas, alterna com. Confio em PB 141. Autorizado o táxi via Juliette Alfa, no ponto de parada 10 torre, 1 no 8 decimal 95, que nega 10 no 4. Autorizado mesmo. Sente, grato, está observando o tráfego de casa, 4076. 721 no LJ, passando 0 para o 150, saída Lima. LJ 6721, voa em chega da Mari, desça para o 050. Identificou 050, autoriza a proa de Duna? Inicialmente autorizado Itap. Itap inicialmente, obrigado, 721. Vai ter 4861 no livre ILS, desça para 2000 pés. Vai seguir Boeing 737-800 da Gol, que está 1 milha para Duna. 7800, desceu para 2000. Deixa o aeronave da Azul já livrou o eixo da 17. Está livre o pouso, na mesma. O vento é 100 graus, 15 nós. Índia Delta, papá. Mas foi chegou, livre pouso, 17 para o papá. Quatro já com a pista, cabeça. Torre 1895, gol no 941. 1945, obrigado, boa. Boa. Torre Salvador, meu muito boa tarde, este é o 941 da Gol, estabilizado ILS, visão 10. Boa tarde, 1941. Continue na aproximação, aguardando apenas a pista livre para pousar. O ajuste é meio 14. Ok, Vicente do altímetro, aguardando só a pista livre. Prossegue o gol 9, quadrona. Azul 4076, solo aos 49. Libera a direita, 1219 ao solo. Libra a direita, 219. Obrigado, até daqui a pouco. Certo. Boa tarde, 6741, mantenha o ponto de espera. Vai reduzir os motores e vai analisar aqui com a tripulação, já retorno para o solo para definir onde nós vamos fazer. Zonave 41. Auto 4076, bom dia, livre táxi, é Juliette. Quilo, 43, já posso parar em graça, 41. Autorizado, até lá, boa tarde. Obrigado. 76. Qual é o livro 03? Prossigo. Precisa prosseguir até a Gol. Ok, se a gente prossegue via Alfa, reporta antes da Delta. Prossegue via Alfa e reportar antes da Delta o livro 03. Está visual para o tráfego prosseguindo. Via Alfa vai ingressar na parte 3. BT-4861, passando a Duna, torre 1895, tem um bom pouso. Obrigado, boa tarde, boa noite, Alvo. Mike Jet Romeu, controle? Tá me escutando, senhor. Tem sucesso, 12340. 701-2345. Não, correção, 123.5. Sente do nosso patrono, permanece autorizado, pouso. 100 graus no 612 nós. 7, 7, 7, 4, 9, 4. Pouso na 1-0, se for, cancela o plano para 1-7. Até com a torre de alta. Aí, pouso, tenha um bom voo. Prato, bom dia, até a próxima. Romeu Fox Alfa Zulu, chame o centro Recife 1260 e alterna 1288. 1260, 1288, obrigado, Fox Alfa. Somente bom voo. Senhor, confirme o da torre, por favor. BT-4861, a torre na frequência 1895. Obrigado, senhor. Objeto 6721, livre ILS, desça para 2000, o ajuste no 094. Livre ILS, 2000, no 094, pode voar. Tá, controle, baixo checado. Ok, 4861 da BT, o ajuste é 1014, continue na aproximação, aguardando apenas a pista livre. Boa. Voo no 941 no Solô ao 53, libera a direita 1219. 1219, vai até 4861 no. Tá livre o pouso, não no zero, venta 90 graus, 17 nós. Não, tá com o trem baixo checado. Alfa, Kilo, parte 3, confirma o 20, 07. O Olimpo 03 com fonte, mais uma aeronave para pouso na 1 no zero. Vai manter posição, tem uma porta para passagem do gol. E só por informação, o fiscal de paz aqui do Paz 1 informou que o cheque de motores afetou o trabalho do pessoal lá. Foi um procedimento arriscado. Que ele vai lançar isso no serviço dele e a gente fazer o mesmo, vai ter que fazer o mesmo aqui também. Ah, sim, deixa eu ler para o 03. Salvador, gol no 754. Gol, 1754. Pronto, copy, Campina Grande. Opa, pronto, copy, estamos com a informação, Mike. 1754, 390 Campina Grande, via peso 1-0, decola pista 1-0, curva direita, sai da. Corrigindo, curva esquerda, sai da fuga, transição Zipar, controle 1-9.8, aciona 5451. Próximo ao Salvador Shopping para sobrevoo. Apuca, transição de paz 098, controle 545 no código transponder. Voo no 754. Cotejamento está correto, reporta público no 754. 754. Seguida acionamento no guincho número 5, web 5728. Ficar 2 autorizados, vai acionamento, portáxi. Vai dar reportada. O 941 vai reportar no través da posição 8 do PAD 3. Através do 8, 941. Torre Alfa, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, autorizado. Direto Bata. O vento 90 graus, 1612 nós. 1014 é o ajuste. Informe o solo controlado, Romeu. Negativo, senhor. Está aqui no CIA. vai pegar a pulga da rotatória ou diretamente do Salvador Shopping, só pra uma ocorrência onde pegando fogo, vai manter sobrevoo. Ok, reporte próximo aqui ao Shopping Salvador Norte, está autorizado. Prossegue em direção ao Shopping, aguarde para liberação para ir para o setor, ok? O ajuste é 614 e fica atento a pássaros. Ok, ficará atento, mais tirante Romeu. O Alerta 4861, no solo 857, libere agora na Delta e chame o solo 129. Obrigado, senhor. O Alerta 4861, táxi em frente, para para 3. Foi, Tchel. Táxi em frente, para para 3, 4861. O Olympus 03 autorizado, taxiamento até a Taxi Golf autorizado. O 03. 012 é nós. Só segue visual, porto seguro, decola pista no 7, curva direita, corredor axé, 1.000 pés. Controle 1.19, décima 8, aciona 0.2.63. São 4.4, próximo à rotatória. Chame a torre agora na frequência 1.18.95. 1.18.95, o Oscar Golf Sierra agradece a cooperação e do controle. Muito bom, posto. Sou eu, Olimpo 03. Prossigo. Solicita prosseguir já. Parou o ponto de espera. Para a pessoa no zero e prosseguir na decolagem. Não vai mais ser necessário até a Google. Senta-se à direita, Kilo, parte 3, reporta para livrar o parte 3, o Olympus 03. 03, trona à direita na Kilo, prossegue parte 3 e reporta para livrar o parte 3, o Olympus 03. Parabéns, 8941. Ok, após o início do bang da web à frente, está autorizado o ingresso com 07, o 1941. Após o web, prossegue 07941. 798, né? 741, boa. Oscar Golf Sierra, temos um Robson 44 sobrevoando aqui o bairro de Itinga, à esquerda da final da 17. Fique atento ao Robson, o mesmo encontra-se a 500 pés, ok? Está ciente, vamos bater dentro do possível o alinhamento da final da 17 para não interferir. Agradeço. Torre Salvador, muito boa tarde, a 721 na sua escuta de Valcão. Ok, WebJet 6721, baixou e travou? Afirmativo, senhor. Ok, tá livre o pouso na 10, vento é de proa, 17 nós. Informa o tráfego, aproximadamente uma milha no setor norte do campo, é um helicóptero, Robson 44, não vai interferir na final da 10 e não interfere no seu pouso. Tem livre o pouso na 10, ok? 614 ajuste. Autorizado pouso, pista no 0, 1014 no ajuste, 6721. O Mike Juliette Romeu informa o tráfego Boeing da WebJet final da 10. Tráfego adicional a 5 milhas da 17, é um caravan. Ciente, Romeu. O Vitor Romeu Whisky, acione e chame táxi. Ponto de espera da 10, chama a torre 295, Olimpo 03. Tan, 8001, tá pronto, copa? Prossiga. 330 Recife, via pelo Whisky 58, decola pista no 0 com curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 119, decimal 8, aciona 5445. Autorizado Recife, conforme nível 330, pelo Whisky 58, sai da Puca, transição Caju. Roda 10, primeiro curva esquerda, 198 ao controle, aciona 5445. Da presente, está pronto para o pushback acionamento no portão 1. Autorizado, pushback acionar para o táxi, 8000. Chamar a táxi, 348.